Agora, caros alunos, na página 3 de sua apostila, estudaremos o que é psicologia comportamental. Behaviorismo, psicologia comportamental, também conhecida como behaviorismo, é uma perspectiva que se tornou dominante durante a primeira metade do século XX, graças a pensadores proeminentes, tais como B.F. Skinner e John B. Watson. A base da psicologia comportamental sugere que todos os comportamentos são apreendidos. Segue alguns dos principais básicos do condicionamento clássico. Fenômenos no condicionamento clássico. Aprendizagem pode ocorrer através de recompensas e punições, esquemas de reforço. A psicologia comportamental tem sido influenciada por uma série de proeminentes pensadores. Parte da compreensão da história e do fundamento desses princípios comportamentais envolve aprender mais sobre as pessoas que descobriram e defenderam essas teorias. Ivan Pavlov, o fisiologista russo que descobriu o condicionamento clássico. Eric Thorndike, um psicólogo pioneiro que descreveu a lei do efeito, que teve uma influência importante sobre o desenvolvimento do movimento behaviorista. John B. Watson, um psicólogo americano que acreditava que a psicologia deve ser a ciência do comportamento observável. Clark Gaskell, um behaviorista que propôs a teoria da unidade de aprendizagem. Bors Frederik Skinner, um dos pensadores comportamentais mais conhecidos, mais conhecido por sua teoria do condicionamento operante. Análise comportamental. Enquanto o domínio da psicologia comportamental foi corroído depois de 1950, princípios comportamentais continuam a ser importantes hoje. Hoje, a análise do comportamento é frequentemente utilizada como uma técnica terapêutica para ajudar crianças com autismo e atrasos de desenvolvimento a adquirir novas habilidades. Agora, verificando na página 6 de sua apostila, estudaremos sobre principais termos e definições da psicologia comportamental. Estímulo incondicionado. No condicionamento clássico, o estímulo incondicionado, EI, é aquele que incondicionalmente provoca uma resposta natural e automática. Por exemplo, quando você cheira um de seus alimentos favoritos, você pode imediatamente sentir muita fome e salivar. Neste exemplo, o cheiro da comida é o estímulo não condicionado. Estímulo condicionado. No condicionamento clássico, o estímulo condicionado é um estímulo previamente neutro que, após tornar-se associado com o estímulo incondicionado, eventualmente desencadeia uma resposta condicionada. Resposta incondicionada. De fome em resposta ao cheiro da comida é a resposta não condicionada. Resposta condicionada. No condicionamento clássico, a resposta condicionada é a resposta aprendida ao estímulo anteriormente neutro. Esquema de intervalo fixo. No condicionamento operante, um esquema de intervalo fixo é um esquema de reforçamento em que a primeira resposta é recompensada somente após um determinado período de tempo decorrido. Este esquema faz com que grandes quantidades de respostas aconteçam perto do fim do intervalo, mas sejam muito mais lentas imediatamente após a entrega do reforçador. Características do esquema de intervalo fixo. Gera uma pausa nas respostas pós-reforço bastante significativa. As respostas tendem a aumentar gradualmente à medida que o tempo do reforço se aproxima. Esquema de intervalo variável. No condicionamento operante, um esquema de intervalo variável é um esquema de reforço, onde uma resposta é recompensada depois que uma quantidade indeterminada de tempo passou. Este esquema produz um ritmo lento e constante de resposta. Razão fixa. Em um esquema de razão fixa, o reforço é apresentado após um número fixo de respostas. Geralmente, este esquema é representado colocando-se o número de respostas exigidas para a apresentação do reforço. Após a sigla FR, por exemplo, FR10, significa que a cada 10 respostas emitidas pelo organismo é apresentado o reforço. O esquema de reforçamento em razão fixa tem como resultado uma frequência alta e constante de respostas e uma pausa após a apresentação do reforço. A duração desta pausa dependerá da razão. Quanto maior a razão, maior será a pausa após o reforçamento. Razão variável. No condicionamento operante, um esquema de razão variável é um esquema de reforçamento onde uma resposta é reforçada após um número imprevisível de respostas. Esse esquema cria uma alta taxa de resposta constante. Jogos de azar e loterias são bons exemplos de reforços baseados em um esquema de razão variável. Características do esquema de razão variável. Leva a taxa de resposta constante em um nível elevado. Resultados em apenas uma breve pausa após reforço. As recompensas são fornecidas depois de número imprevisível de respostas. Na página 13, veremos agora sobre o psicólogo comportamental. O psicólogo comportamental, ou terapeuta comportamental, é o profissional de psicologia que orienta sua intervenção clínica baseado na análise do comportamento de seu paciente, aplicando a análise experimental do comportamento. Possibilita ao paciente a identificação dos seus comportamentos disfuncionais, ou seja, os comportamentos que causam sofrimento e trazem prejuízos à saúde, prejuízos sociais, emocionais ou comportamentais. Com este protocolo de trabalho, o psicólogo comportamental ajuda a desenvolver formas mais adaptativas e positivas de interação a partir da criação da possibilidade de novo repertório de atitudes e comportamentos ao seu paciente. A psicologia comportamental estuda e trabalha as interações entre as emoções, pensamentos, comportamento e estados fisiológicos. O comportamento tende a se repetir se for recompensado, reforço positivo, ou se for capaz de eliminar um estímulo aversivo, reforço negativo, assim que emitir o comportamento. Por outro lado, o comportamento tenderá a não acontecer se o organismo for castigado, punição, após sua ocorrência. Pela lei de reforço, irá associar essas situações com outras semelhantes, generalizando essa aprendizagem para um contexto mais amplo. A terapia comportamental tem um conjunto considerável de técnicas derivadas de pesquisas, em laboratório ou no próprio consultório. É a soma de pesquisa científica, rigor no levantamento de informações no momento inicial do processo e a utilização de técnicas e intervenções consolidadas que faz com que as pessoas tenham se beneficiado de forma considerável quando buscam a terapia comportamental. A atuação do psicólogo comportamental se faz muito eficiente em transtornos de ansiedade, depressão, estresse, doenças psicossomáticas e sexuais, ou diante de problemas difíceis de especificar. O psicólogo comportamental será sempre uma importante fonte de auxílio, sempre que não nos percebemos capazes de lidar sozinhos com questões impostas pelas mais complicadas situações do dia a dia. Já se comprovou haver relação entre a saúde física e o bem-estar psicológico. Então, sabemos que não faz sentido nos preocuparmos com uma única dimensão do ser humano. Agora, o próximo assunto será sobre a teoria de Boris Frederick Skinner e poderá acompanhar na página 16 de sua apostila. Boris Frederick Skinner é o cientista do comportamento e do aprendizado. Para o psicólogo behaviorista norte-americano, a educação deve ser planejada passo a passo, de modo a obter os resultados desejados na modelagem do aluno. Sua obra é a expressão mais célebre do behaviorismo, corrente que dominou o pensamento e a prática da psicologia em escolas e consultórios até os anos 1950. Condicionamento operante. O conceito-chave do pensamento de Skinner é o de condicionamento operante, que ele acrescentou à noção de reflexo condicionado, formulada pelo cientista russo Ivan Pavlov. Os dois conceitos estão essencialmente ligados à fisiologia do organismo, seja animal ou humano. O condicionamento operante é um mecanismo de aprendizagem de novo comportamento, um processo que Skinner chamou de modelagem. O instrumento fundamental de modelagem é o reforço, a consequência de uma ação quando ela é percebida por aquele que a pratica. Sem livre arbítrio. Segundo Skinner, a ciência psicológica e também o senso comum costumava, antes do aparecimento do behaviorismo, apelar para explicações baseadas nos estados subjetivos por causa da dificuldade de verificar as relações de condicionamento operante. Ou seja, todas as circunstâncias que produzem e mantêm a maioria dos comportamentos dos seres humanos. Isso porque elas formam cadeias muito complexas, que desafiam as tentativas de análise e elas não forem baseadas em métodos rigorosos de isolamento de variáveis. Agora na página 19, abordaremos sobre a aprendizagem e comportamento. Entender o comportamento humano e mesmo o comportamento animal é de grande utilidade para a sociedade como um todo e de especial importância para a psicologia. Quanto maior o saber da psicologia sobre o comportamento e a aprendizagem de novos comportamentos, maior a possibilidade de mudança visando o bem-estar de todos. Há três conceitos da psicologia comportamental que são muito importantes. 1. O comportamento e condicionamento respondente. 2. O comportamento operante. E 3. A modelagem. Na página 22, o próximo tema abordado será sobre a ciência e comportamento humano. Em seu livro, de Skinner, enfatiza a necessidade de o conhecimento ser útil e ter um significado prático. Para ele, a ciência poderia e deveria ser um corretivo para os problemas humanos. Esse argumento é uma constante em toda a obra de Skinner. Suas principais justificativas para o empreendimento de uma ciência do comportamento humano são os resultados práticos para a sociedade. Daí, a ênfase na predição e no controle. Essa ideia nos serve para, primeiramente, ressaltarmos a importância da ciência para a sociedade no pensamento skinneriano. Os objetivos da ciência seriam assim: a descrição, a previsão e o controle. Note-se que Skinner não se menciona a explicação como um dos objetivos da ciência, como muitos autores o fazem. Podemos atribuir essa atitude à noção marciana da equivalência entre descrição e explicação. Ainda dentro desta abordagem, na página 25, poderá verificar o estudo científico do comportamento humano. Uma compreensão mais clara da noção de ciência desenvolvida por Skinner nessa obra pode ser obtida a partir das suas concepções sobre o estudo científico do comportamento humano. Ao tratar do tema, Skinner começa enfatizando a extrema complexidade desse objeto de estudo. Ressalta que essa é uma das objeções normalmente levantadas contra a possibilidade de uma ciência do comportamento e descarta por considerar que, da complexidade, não se segue a autodeterminação. Nada se pode afirmar sobre os limites das investigações desse objeto até que tenhamos tentado. E mais importante, pode-se simplificar as condições em laboratório ou através de análises estatísticas. Seu argumento parte da afirmação que a relação do organismo com o ambiente pode ser entendida como o encadeamento causal de três elos. Uma operação externa ao organismo, por exemplo, privação de água. Uma condição interna, por exemplo, sede fisiológica ou psicológica. E uma resposta, por exemplo, beber água. Assim, teoricamente, poderíamos prever o terceiro elo a partir do segundo, lidar com as condições internas do organismo que precedem imediatamente o comportamento, do ponto de vista da previsão e do controle, por ser essa uma variável temporalmente próxima. O problema com esse tipo de variável é que não temos ainda como obter dados independentes e confiáveis sobre ela. Daí que, em geral, infere-se o segundo elo, ou do primeiro, ou do terceiro. Para o autor, esse é o método mais censurável, tanto prática quanto teoricamente. Agora o próximo assunto será sobre evento privado e evento interno. Poderá acompanhar na página 28 de sua apostila. Na maioria das vezes, o evento privado é um evento interno, por isto é comum que haja confusão entre a ideia de evento interno e evento privado. O evento interno é um evento que está disponível apenas para a própria pessoa, por exemplo, uma sensação corporal como o frio na barriga, enquanto o evento privado pode até ser externo, por exemplo, quando estamos sós e falamos algo em voz alta. Se nós podemos perceber o que acontece dentro do nosso corpo, conhecer de forma segura os nossos próprios eventos internos, não podemos conhecer diretamente os eventos internos das outras pessoas. A razão é simples. Os relatos verbais de auto-observação e autodescrição expõem os eventos internos. Em termos mais simples, quando a pessoa conta sobre os seus eventos internos, sentimentos, sensações, pensamentos, ela está se abrindo, se expondo e, com isso, o psicólogo poderá ajudar. Mas o relato verbal, o que o indivíduo conta ou diz, não vai substituir o próprio evento interno. Ou seja, o evento interno é o evento interno e a comunicação do evento interno é uma outra coisa. A comunicação do evento interno, porém, é sempre de extrema importância. Agora, na página 30, estudaremos sobre o comportamento supersticioso. Falar de sorte ou azar na terapia comportamental não faz muito sentido, pois estes comportamentos possuem causa metafísica e não têm relação contingencial com os comportamentos alheios e que se propõe a descrever. Todavia, para nossa ciência, a psicologia comportamental, faz muito sentido falar de superstição, ou melhor, de comportamento supersticioso. Comportamento supersticioso é quando um comportamento qualquer que foi emitido coincide temporalmente com uma resposta acidental. A resposta assume a condição de reforçadora para o comportamento que a antecedeu. Num comportamento supersticioso, a relação entre a resposta e o comportamento ocorre temporalmente próxima, mas não existe relação de dependência um com o outro. O comportamento supersticioso foi estruturado por Skinner. Antes dele, o filósofo Hume dizia que uma superstição nasce de um hábito que outrora fizerá sentido, mas cujas razões de ser foram perdidas pela repetição mal explicada. Por exemplo, há uma superstição popular que diz que passar por baixo de escada dá azar. Pelos teóricos, poderíamos dizer que, numa ocasião remota, alguém passou por baixo de uma escada e uma lata caiu em sua cabeça. Agora, caros alunos, na página 32, veremos sobre terapia cognitivo-comportamental. É uma abordagem terapêutica estruturada, diretiva, com metas claras e definidas pelo psicólogo e o cliente, focalizada no momento presente e utilizada para tratar desde problemas emocionais diversos, transtornos psicológicos, comportamentos, dificuldades relacionais e a aprendizagem de novas habilidades. Seu objetivo principal é obter mudanças nos pensamentos e nos sistemas de significados dos clientes, suas crenças, buscando uma alteração emocional e comportamental consolidada e permanente. O papel do psicólogo na TCC. O terapeuta tem um papel ativo, colaborativo e educativo. Ele prepara o cliente para mudar pensamentos e crenças. Isto possibilitará mais conhecimento sobre o funcionamento emocional e comportamental da pessoa em terapia. Há uma troca na terapia em que o terapeuta ensina e o cliente pratica e aprende a utilizar esse conhecimento a seu favor. Através do nosso processo terapêutico, cliente e terapeuta vão construindo uma convivência através do cuidado, da ética e do tom amigável do profissional para deixar o cliente à vontade para expor suas crenças, identificar seus pensamentos e examinar suas ações. Esse processo se chama aliança terapêutica. Na página 34, o próximo tema abordado será sobre terapia cognitivo-comportamental, tratamento dependência química. Muitos dependentes químicos acreditam estar no controle da situação, porém, o uso recreativo de substâncias entorpecentes pode ser um caminho para o vício. A dependência química é um problema real que aflige várias pessoas no Brasil e no mundo. As causas são as mais diversas possíveis. A morte de uma pessoa próxima, problemas financeiros ou amorosos, más influências, contexto familiar problemático, entre tantas outras. Atualmente, existem diferentes métodos de tratamento para alcançar a reabilitação em dependência de drogas. Recentemente, médicos e psicólogos vêm realizando pesquisas para conseguir definir quais perfis de dependentes se adequam melhor a cada alternativa de tratamento. As principais opções de recuperação existentes: terapia em grupo, tratamento ambulatorial, internação involuntária, comunidade terapêutica. Pode-se dividir o tratamento dos dependentes em 5 etapas de acordo com a fase de motivação para a mudança em que o paciente se encontra abaixo. As fases não são necessariamente sequenciais. e os indivíduos usualmente passam por eles várias vezes durante o tratamento em ordens aleatórias. A motivação para tratar a sua doença varia no paciente com uma dependência. Pode-se encontrar o paciente dependente em uma de 6 fases, as fases da motivação para a mudança: pré-contemplação, contemplação, preparação, ação, manutenção. Primeira etapa, redução de danos. O controle do dano é útil sobretudo quando o paciente está em fase de pré-contemplação e contemplação. Nestas fases, como o paciente dependente não aceita ajuda, os profissionais de saúde podem oferecer medidas de proteção que minimizem os danos causados pela droga, pela situação precária em que se encontram os pacientes. Segunda etapa, consulta motivacional. Durante as etapas de contemplação e preparação, o paciente dependente precisa encontrar suas próprias motivações internas para interromper o uso da droga. Nestas etapas, o uso de uma técnica chamada consulta motivacional ajuda o paciente a sair da dúvida sobre os benefícios e malefícios do uso da droga e a se orientar em direção a uma decisão de interromper o uso. Terceira etapa, tratamento de abstinência e construção de um projeto terapêutico. Pacientes na fase de preparação e ação precisam ter acesso a serviços de saúde especializados que irão propiciar condições ideais para que o paciente possa realizar o tratamento de abstinência, também conhecido como desintoxicação. O uso de um tratamento adequado permite ao paciente obter alívio e prevenir estas sensações desagradáveis, fazendo com que o início da abstinência seja menos sofrido. Para isto, são necessárias equipes especializadas em abstinência e, para alguns pacientes, leitos hospitalares que possam acolher, proteger e tratar estes pacientes. Quarta etapa, reabilitação cognitiva, social e prevenção de recaídas. Uma vez realizada a abstinência, alguns pacientes dependentes que tiveram muitos prejuízos econômicos, sociais, pessoais ou neuropsicológicos, ou que se encontram em situação de marginalização, precisarão de um suporte para realizar a reabilitação cognitiva e social. Esse processo passa, por vezes, pela avaliação neuropsicológica para se avaliar problemas na concentração, memória, nas funções executivas ou outros aspectos que possam influenciar na tomada de decisões do paciente. Caso haja algum déficit, um tratamento de reabilitação neuropsicológica pode ser indicado. A prevenção de recaída também é uma etapa importante para a manutenção da abstinência. Esta etapa do tratamento tem como objetivo ajudar o paciente dependente a encontrar um novo estilo de vida e aprender estratégias que o afastarão do uso de drogas e de possíveis recaídas. Agora, caros alunos, na página 41, veremos sobre a probabilidade do comportamento. Na psicologia comportamental, a busca pelas causas do comportamento será diferente. Na verdade, ao invés de falar de causas, falaremos em variáveis que podem ou não influenciar o comportamento X. Temos então dois tipos de variáveis: variável dependente, o próprio comportamento estudado; variáveis independentes, variáveis que podem influenciar na emissão do comportamento. Para entendermos esta terminologia, é simples. O que chamamos dependente é o comportamento ou variável que vai estar em função de outras variáveis. Ou seja, vai depender de outras variáveis para acontecer. Skinner, ciência e comportamento humano. Tentamos prever e controlar o comportamento de um organismo individual. Esta é a nossa variável dependente, o efeito para o qual procuramos a causa. Nossas variáveis independentes, as causas do comportamento, são as condições externas das quais o comportamento é uma função. Na página 43, o próximo tema abordado será sobre a psicologia animal. A psicologia animal, ou psicologia comparada, muitas vezes subestimada e menosprezada, porém é fundamental para solidificar as restantes áreas da psicologia. A psicologia animal e a etologia são fundamentais para compreendermos o comportamento humano. Muitas vezes confundidas, porém distintas, visto que a psicologia animal ou comparada ao comportamento animal é observado em laboratório, enquanto a etologia observa-os no seu ambiente natural. Contudo, possuem o objeto comum, compreender o comportamento humano. Observando os comportamentos no seu ambiente e em laboratório, os investigadores podem generalizar e extrapolar esse mesmo comportamento para outros ambientes e outras espécies. A principal componente no comportamento humano que difere dos restantes é a incrível capacidade de aprender e de se adaptar ao meio ambiente. Em contrapartida, no momento do nascimento, somos o ser mais frágeis, mais dependentes e que necessitamos de mais cuidados e durante mais tempo. Nenhuma outra espécie nasce tão frágil e permanece nessa fragilidade tanto tempo como o ser humano. Tanto para os animais como para os seres humanos, o comportamento é resultado da mistura entre os genes e o meio. O meio ambiente mais rico de estímulos dá origens a comportamentos mais inteligentes. Verifica-se igualmente na formação neurológica, tanto em animais como em seres humanos. Experiências com ratos monozigóticos mostram que os que tinham um meio mais estimulante tinham um cérebro mais robusto dos restantes. Adestramento de animais. O adestramento de animais é uma técnica que remonta a tempos imemoráveis. Antigamente, a principal função do adestramento de animais era totalmente utilitária. Cavalos usados para puxar o arado, combater nas guerras, cães usados para caça ou proteção, aves, suínos e ovinos criados para alimentação. Foi a evolução da psicologia experimental, especialmente os trabalhos de Thorndike e, posteriormente, de Skinner, que deram um novo significado para o treinamento de animais. Foi o Watson que fez a ponte de ligação das técnicas psicológicas descobertas em laboratório para o terreno do entretenimento e do treinamento dos animais domésticos. Etologia. O trabalho do etólogo é documentar com precisão os padrões de comportamento emitidos pelos animais, como as danças de acasalamento de algumas aves, as brigas por território dos felinos, o comportamento de caça, entre outros. As descobertas da etologia também são importantes para a psicologia experimental e para o adestramento de animais, para que o animal seja condicionado a realizar uma tarefa específica. O comportamento em questão deve fazer parte do seu repertório natural. Bem, caros alunos, desta forma, nós concluímos a nossa rádio web do curso de Auxiliar de Psicologia Clínica e Comportamental. Lembramos que deverá seguir as etapas que solicitamos posteriormente. Deve fazer a leitura completa de sua apostila, pois vimos apenas uma abordagem em alguns pontos.